no meu peito. Depois joguei a chave fora e bem depressa eu mandei a solidão embora. Nem dei o primeiro passo, já dei de cara com você, me olhando com aquele jeito que só você tem quando quer me vencer. Todas as minhas vontades com a chave da paixão tranquilamente vai e volta, entre e abre a porta do meu coração. Como é que é? Já sabe do meu ponto fraco, nas minhas manhas e desejos, desliza sobre a minha pele, põe na minha boca o mel dos seus beijos. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Vocês, vai! Como é que eu posso? Mais alto! Sertanejo. Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair. Tá vendo isso que nesse copo? É porque você falou, não volto. Já tentei, mas tá difícil erguer. É tomba atrás de tombo, sem você, sem você. Tem sangue de gelo. Pro meu desespero, dentro desse corpo quente, tem sangue de gelo. Dentro desse corpo quente. aí, tá vendo isso que nesse copo? É porque você falou não volto. Já tentei, mas tá difícil reerguer. É tomba atrás de tombo, sem você ter. Quando a noite chega, coração reclama. Fico tão sozinho, rolando na nossa cama. Vou chorar de novo, vou gritar seu nome, vou brigar com a saudade que pouco a pouco me consome. Toda noite é sempre assim, eu quase me arrebento. Meu Deus, eu já não aguento. Meu Deus, eu já não aguento. Sobra tanto amor em mim, sobre espaço e tempo. Só falta explodir por dentro. Só falta explodir por dentro. Meu amor, deixa de orgulho e de tolice. As bobagens que eu te disse, eu só te disse por dizer. Toda noite é sempre assim, eu quase me arrebento. Meu Deus, eu já não aguento. Meu Deus, eu já não aguento. Sobra tanto amor em mim, sobra espaço e tempo. Só falta explodir por dentro. Só falta explodir por dentro. Meu amor, deixa de orgulho e de tolice. As bobagens que eu te disse, eu só disse por dizer. Modão, o universitário num só programa. Brasil Sertanejo. Essa é uma pancada. Ai, que raiva tenho da minha boca. Que insiste em beijar na boca de quem não presta e nem vai prestar. Ah, você quer pisar no meu coração, mas toda vez dá um chá de colchão. Sabe por que eu deixo ela me usar? O beijo dela é uma delícia. O corpo dela é uma pancada. Começa iludida, compensa as bebidas, compensa rezar. O beijo dela é uma delícia. O corpo dela é uma pancada. Começa iludida, compensa as bebidas, compensa rezar. O corpo dela é uma delícia. Vai, eu sei. Raiva tenho da minha boca, que insiste em beijar na boca de quem não presta nem vai prestar. Ah, cê quer pisar no meu coração, mas toda vez dá um chá de colchão. Sabe por que eu deixo ela me usar? Beijo dela é uma delícia. Gustavo Lima, compensa, pra fechar o programa de hoje desse final de semana. Mais um Brasil Sertanejo que chega ao seu final. Gente, obrigado pela audiência, pelo carinho, pela amizade, viu? Eu sou o Ramos Neto, tô indo embora, mas foi lindo estar junto com você nesse final de semana. Tô indo, deixo beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Fica com Deus que eu tô indo com ele, se cuida, aproveite muito bem o seu final de semana. Quem for descansar, bom descanso. Quem for trabalhar, bom trabalho. Foco, força, fé e esperança. E é assim que a gente vai tocando a vida. E fica aqui o meu convite pra gente ficar junto no próximo Brasil Sertanejo. Quero sua companhia de novo, tá bom? Quem chegar primeiro espera o outro. Então tá certo. Até lá. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Brasil Sertanejo. Dona Maria Gourmeteira, o lugar mais doce da cidade. Aqui você encontra doces, salgados, tortas, sobremesas, bolos caseiros, bolos confeitados e muito mais. Aceitamos encomendas para sua festa de formatura, batizado, casamento e aniversário. Estamos localizados na Avenida Posidônio de Souza, ao lado da Igreja Matriz, funcionando de segunda a sábado. Venha conferir nossas delícias e nos siga no Instagram, @ Dona Maria Gourmeteira, ou chama no WhatsApp 75982978832. Os melhores cortes, carne sempre fresca e a qualidade que vai te surpreender. Casa de Carne Souza, corte de frangos, peixes, aves, temperos e tudo para o seu churrasco. A Casa de Carne Souza conta com um rigoroso controle de qualidade. Visite-nos na Rua João Passos, no centro de Ipecaetá. Dê adeus às dores no corpo, nas costas, joelho, pescoço. Chegou a pomada Nove Mistura, 100% natural. Nove Mistura, Nove Mistura. As suas dores no corpo agora tem alívio já. Pomada Nove Mistura, extratos de nove ervas concentradas que vão ajudar você que sofre com artrite, artrose, bursite ou bico de papagaio, reumatismo, tendinite e fibromialgia. Então, tá esperando o quê? Gel de massagem Nove Mistura, disponível nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. New Supermercado, Rua João Passos, frente ao setor de tributos da Prefeitura. Funcionando todos os dias, inclusive domingos e feriados. Açougue, gêneros alimentícios, perfumaria, material escolar, utilidades. Essa dica é para você que quer viver bem, ter qualidade de vida para você e sua família. Loteamento Antônio Souza Silva em Ipecaetá. Últimas unidades. Parcelas a partir de R$119,99. Lotes a partir de R$16.000. Tudo registrado em cartório e com a confiança da MV Agropecuária. Parcelamento em até 120 vezes. Entrada parcelada em 5 vezes ou um descontão de 10% no pagamento à vista. Estande de vendas na Casa Rural. Quer mais informações? Chama no fone zap 759-8230-9318. CYV584, canal 200, Rádio Patos FM Estéreo, modulando na frequência 87,9, IP Caetá, Bahia. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Olá, meu povo! Começa agora o programa Rádio 15, da coligação A Vontade do Povo. 15. Alô, alô, alô, bate no 15. O nosso futuro prefeito Fábio Reis é um homem de palavra. O que ele promete, ele cumpre. Ouve aí. Bate 15 já, bate no 15 já, bate no 15. Bom dia especial para todo o povo de Pacaetá. Certa vez eu levei um paciente do nosso município buscando atendimento no Hospital Roberto Santos, em Salvador. O paciente deu o endereço de Pacaetá e não conseguiu atendimento. O funcionário do Hospital Roberto Santos justificou que o atendimento só seria possível através de um encaminhamento da Secretaria de Saúde do município ou através de regulação. Justificou ainda que o que mais os prefeitos brigaram foi para municipalizar a saúde, ou seja, para o dinheiro da saúde ir para cada município, para cada prefeito poder administrar e poder levar para o povo uma saúde de qualidade. Mas em Ipecaetá, o prefeito tem outras prioridades. Vimos a denúncia na rádio de Feira de Santana, um verdadeiro absurdo, onde o prefeito de Ipecaetá paga R$652 mil em 4 anos para ter à sua disposição uma Hilux de luxo. Veja que uma Hilux desse porte custa R$300 mil. E a informação é que esta Hilux está em nome do motorista do prefeito. Fica aí a pergunta, para onde está indo todo esse dinheiro? Esse dinheiro o prefeito deveria era investir na saúde do povo do município. Para mudar, vote Fábio Reis, MDB, vote 15. Agora é a vez do povo. Vamos juntos. É 15. Alô, alô, alô, vote no 15. Alô, alô, 15. Começa agora o programa Bezaliel Prefeito 44. É coragem para mudar. Minhas amigas, meus amigos, Ipecaetá precisa de investimento em escola, professores e programas inovadores, para que nossas crianças e jovens tenham acesso ao ensino de excelência. Nossas escolas receberão investimentos para melhoria de infraestrutura, garantindo um ambiente de aprendizagem segura, moderna e estimulante. Os professores receberão capacitação, valorização profissional, para que possa oferecer o melhor ensino aos nossos alunos. Criaremos programas de ensino inovadores, com foco no desenvolvimento de habilidades, preparando nossos jovens para o futuro. Juntos, vamos construir um futuro mais promissor para Ipecaetá, com educação de qualidade para todos. Vote um futuro mais brilhante para o nosso Ipecaetá. Vote no 44. Bezaliel Prefeito, 44. É coragem para mudar. Minhas amigas e meus amigos, o meu plano para assistência social garante que as famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso a programas e serviços que garantam dignidade e qualidade de vida. Ampliaremos a distribuição de cesta básica e fortaleceremos os programas de apoio alimentar, garantindo que ninguém passe fome. Nossas ações serão direcionadas a atender a necessidade de cada família, com foco na inclusão social e na superação da pobreza. Criaremos programas e atividades para a terceira idade, promovendo a integração social e o bem-estar dos nossos idosos. Criaremos um morar melhor em Ipecaetá, reformando e construindo casas, tanto na sede como na zona rural. Juntos, vamos construir uma Ipecaetá mais justa e solidária. Vote em uma assistência social mais eficiente e humana. Vote no 44. Conto com você. Horário reservado à coligação, transformando a vida da nossa gente. Horário reservado à coligação, transformando a vida da nossa gente. Horário reservado à coligação, transformando a vida da nossa gente.

horário reservado à coligação, transformando a vida da nossa gente. A raiz do brasileiro, a flor da pele. Você é a minha cama, é a voz que clama dentro de mim. Os sucessos inesquecíveis de todas as épocas. Nós somos dois passarinhos, se um precisa, o outro consola. Aquele modão chonado que todo mundo conhece. Você é tudo que pedi pra Deus. Começa agora Alvorada Sertaneja. Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro. Alvorada Sertaneja. Está onde nesse momento? Em casa, no carro, no trabalho, pode parar tudo e se jogar pra sua rádio preferida. É hora de Alvorada Sertaneja comigo, Daniel Bitello. É aumentar o volume e se jogar pra curtir muita moda sertaneja. Alvorada no ar. Alvorada Sertaneja. A melhor. Sertaneja. Cansei de esperar na janela de casa, enchido seu jogo, agora vou me virar. Não quero mais lágrimas na minha vida. Cansei desse papo de te amar sozinho. O meu coração tá pedindo carinho. Já virei a página da nossa relação. Já deixei você da minha vida, sem nenhum rumor na despedida. O que passou, passou, já se esqueceu, não volta mais. Tirei o perfume da memória, botei todo o final na nossa história. Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci. Preciso ser feliz. Aqui estou, eu te falei.

sonhar, mas precisa encontrar seu lugar, seu destino. Que já aprendeu sonhar, mas precisa encontrar seu lugar e seu destino. Alvorada Sertaneja. Deixa eu pelo menos falar de nós. Por um minuto ouvir tua voz, nem precisa me perdoar. Sabe, já não consigo entender se quem amou pra valer diz que agora tanto faz, que já não me quer mais. Me diz que nunca, nunca saudade e a vontade apertar, na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história a metade de mim. Oh, deixa. Pelo menos falar de nós, por um minuto ouvir tua voz, nem precisa me perdoar. Sabe, eu não consigo entender se quem amou pra valer diz que agora tanto faz, que já não me quer mais, e diz que nunca, nunca, nunca vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar, na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história a metade de mim. Alvorada Sertaneja.